quando tudo desmoronar e se a força me faltar, ele ainda será meu Deus. Se o meu filho ainda não voltou, se na mesa o pão faltou, Deus está vendo, não esqueceu. E os que esperam no Senhor, como águias subirão, renovados em Jesus, a promessa alcançarão. Na minha casa Deus irá brotar um rio de águas novas pra curar. A vida vai chegar, porque o meu Deus trará a existência, o que me fez sonhar. Os meus celeiros irão transbordar, a bênção do Senhor vai me alcançar. O tempo de bonança vai chegar, minha família nas mãos de Deus está. Pai, mãe, nós amamos vocês. O céu vai se abrir sobre o meu lar, Deus vai fazer fluir bênçãos incontáveis, incomparáveis virão sobre mim. O céu vai se abrir sobre o meu lar, Deus vai fazer fluir bênçãos incontáveis, incomparáveis virão sobre mim. Na minha casa Deus irá novas pra curar, a vida vai chegar, porque o meu Deus trará a existência, o que me fez sonhar. Os meus celeiros irão transbordar, a bênção do Senhor vai me alcançar. O tempo de bonança vai chegar, minha família nas mãos de Deus está. Na minha casa Deus irá brotar um rio de águas novas pra curar. A vida vai chegar, porque o meu Deus trará a existência, o que me fez sonhar. Os meus celeiros irão transbordar, a bênção do Senhor vai me alcançar. O tempo de bonança vai chegar, minha família nas mãos de Deus.